mensagem do passareto. 3175 vai iniciar. Solo passareto 2231 para o pushback acionamento, já tá, ó, já, para o táxi, já está acionado com 19 a bordo, 4 horas de autonomia alterna Tavala. Qual é a velocidade recomendada? Manter, confirma indicada. Está reduzido com 180. Ponte espera da 1-0, chame torre, 18-612, é boa viagem. Juliette Alfa, onde espera 18 no final 0, 5 no final 60, 23. Afirma. Obrigado, bom trabalho, boa tarde. Valeu, bom voo. Vai cruzando uns 170 para 160 para prosseguir na descida. Prodimari, Oscar Tango Alfa. Oscar Tango Alfa, sendo identificação, autorizado chegada Mari. Reduz a velocidade para 250 nós em descida ao nível 060. 250 em descida ao 060. Voo 1395, retenção do sequenciamento, curva esquerda para o A360, limitado pelo localizador. 360, limite localizador, voo 395. Do Bravo Oscar, desço para 2000 pés, ajusta no 005, reduza para 1970 nós, para interceptar o localizador, curva à esquerda para o A140, reposto estabilizado. Descendo para 2000, ajustado 1005. Romeu Bravo Oscar, curva na esquerda, 170. Romeu Bravo Oscar. 5050, volume 395. Gente, mantenha. 2000 pés, mantenha essa frequência, agora de transferência. Gente. 5, reautorizado 3000 pés, ajustando 005. 3005, volume 395. 1395 para interceptar o localizador, curva direita para o 045, posto estabilizado. Reduza para 1970 nós, voo 395. Reduz 1970, direita 045, está livre o ILS para o voo 395? Afirmo, voo 395, autorizado. ILS, 395. Mantenha o ponto de espera, a nave iniciou a aproximação perdida, o Airbus da TAN já posso marcar no inferno. Passaredo. Ciente, já matei o ponto de espera da Bravo. 2, 2, 3, 1. Corre 118, decimal meia. 118, decimal meia. Papai Romeu Bravo, Romeu Bravo Oscar, reduza para aproximação. Tráfego que o precede um Airbus 320, já na final ILS. 7, Bravo Oscar. É cola 1-0, curva esquerda, correção, curva direita, saída gole 11. Controle 1935, transponder 5513. 1399 Cente, aprovado São Paulo Congonhas, nível 340, pela Peruíce 58. Decolagem pista 1-0, curva direita após a decolagem, saída gole, transição Gonza. Controle de saída 1-9, decimal 35. E o transponder 5513. 399, correto, reposto pronto, porta 1. Voo 1399. Sobre saturação, curva direita para o A250. Direita 250. 25488, limite a magnética 060 de Simbra. 060, mantenha 2000. Ok. Gente. Aeronave na final com pouso autorizado. Autorizador completo direita para o A085, reposto estabilizado, gol no 395. 085, aposta menos ILS, gol 395. Romeu Bravo Oscar, completo final, chame torre 118, decimal meia. Oscar, obrigado, bom serviço. Entro no 077, posição 8. 077, fica atento ao tráfego da TAM, passou a cauda, vai iniciar ataque em alguns instantes. Após o mesmo, autorizado, o push. Sim, a gente vai coordenar a equipe de solo. Após a passagem do TAM, autorizado, 077. E pouso na 17, visual, Romeu Bravo. 2, autonomia de 4 horas e 12, alternando o Galeão. No 7 temos um sequenciamento e na remetida vai prosseguir com condições visuais, regras de voo visual, vai perder a prioridade, ok? Positivo, Romeu Bravo. Ok, inicialmente a sequência do seu tráfego tem mais 3 tráfegos, aproximação e instrumento. Na sequência no 7 provavelmente vai fazer espera visual até encaixarmos o seu tráfego no meio desse tráfego, ok? Estima, quanto tempo, senhor? Minha operação para interceptar o curso do localizador, curva à direita para o 045. Desça para 3.000 pés, ajustando 005, autorizado na LS, é porta estabilizada. Ok, à direita 045 para o curso, desça 3.000 pés com 1.005, reportará estabilizado. Lado cancelando o plano da presente. 5488, completo direita, proa 280, limite permanece. Proa 280, confirme, limite permanece. Afirmo. Gente, direita 280. Facilitar, agradece, Romeu Bravo. Gente, cardeal de imediato cruzamento, pista 10, reposte pista livre, cardeal 50. 8002, no solo azul no meio, libera direita, 121 decimo 9. 219, boa. Salvador 38002 livrou. 8002, boa, via Alfa, mantém-se da Juliette. Alfa da Juliette, 8002, boa. Boa tarde. 70, reporte estabilizado. 070, reportaria estabilizado. Remetida, vento, cento, correção, vento, correção, 100 graus com meia dúzia nós. Taparro, meu bravo. Nossa. Sierra, uniforme 90, autorizado em nível 040. 040, 90. Tango Alfa, reduza para 1.70 mais. 1.70. Mil e dois vai manter posição antes da Juliette, vai aguardar a saída do tráfego da Golf, do portão 8, após vai prosseguir portão 10. Gente, 8.002 vai manter antes da Juliette, então guardando o gol livrar posição 8 para ingresso na posição 10, 8.002. Afirma. Alfa Tango Alfa, 2.000 pés, ajustando 005, autorizado final e LS é estabilizado. Ok, reportaria estabilizado. Sierra Uniforme 90, reautorizado 3.000 pés, ajustando 005. 3.005, Sierra para 90. 77, taxi Juliette Alfa, ajustando 005, ponto espera torre em 118, decimal, meia dúzia. Juliette Alfa no ponto espera 18, meia dúzia, boa tarde. Boa viagem. Obrigado. Xenemia 321 na copia. 6321, prossiga. Xenemia 321 autorizado, Brasília. Oi? Nível 340. Aerovia Up Zulu no 7. Decolagem no 0, curva direita, saída gole, transição, o fito. Controle em 119, decimal 35, transponder 5467. Base pista 17. Não lembra a base. Olho 3952. Prossiga, senhor, não escuta, baixou e travou. Guante, visto no zero, toda extensão, molhada, chuva, estação passada, toda extensão, 90 graus, meia dúzia nós, pouso autorizado. Obrigado, tive pouso, 395. O meu Bravo Oscar autorizado, 1.000 pés, tendo vento no 7, guardando pra base. Oscar. Torre Salvador, Papá Romeu, Oscar Tango Alfa, boa tarde. 5488, direita proa 350, limite ao localizador, 5488. Direita 350, limite ao log. 3.000, Sierra para 90. Pouso, ciente das condições. Autorizaria, quando mais próximo, fazer uma base pela direita para 17? Para o Oscar Tango Alfa. Chame pronto para o cancelamento. Está pronto para o cancelamento, senhor. Ok, direita 17, então encurte a base. Chame na final baixar travado, Oscar Tango Alfa. Alfa. O Romeu Bravo Oscar Torres. Inicie redução para 1-7-0 nós. 7-0, trip. Mantenha a do vento, aguarde para a base. Positivo, mantenha a do vento, aguardando para a base. Ao meu privado. Do 2-2-3-1, aliás, e manter pista no zero. Ali mantém 2-2-3-1, pista no zero. Bravo Oscar Torres. Escuta. Altinho do 005, efetua um 360 pela direita, reporte interceptando a do vento no 7, para não alongar muito e não perder um contato visual com o seu tráfego. Positivo. Oscar Tango Alfa, checa o trem de pouso, pista no 7, molhada, precipitação passada, altinho 1005, 90 graus, 4 nós, pouso autorizado. Oscar Tango Alfa. Alfa vai iniciar a base para a final, está embaixo do trabalho. Bruno 395, solo soteropolitano aos 2-1, direito liberão, 1-2-1-9. Direita 219, 395, boa. Boa. Torre 3175, pronto, ponto de espera visual com Brasília da Passaredo. Sente, mantém o ponto de espera, 3175. Mantendo. Passaredo 2231, vai manter a reta até 2000 pés ou a terceira milha. Temos um tráfego mantendo no mil pés setor norte, ok? Mantenha a separação, mantenha a tua decolagem até 2000 pés, livre decolagem 90 graus com 62 nós. Sente livre decolagem, mantenha a tua até 2000, 2023 nós. Torre, o Papa Romeu Serra, para 90. Serra Uniforme November. Papá Romeu, Serra e Uniforme November, Torre. Serra Uniforme November, na escuta, vai passar o externo, solicita pouso não no 7. Porque para a pista no 7 ia ser o número 3 na sequência, tem um Lear na curta, o tráfego sai, um jato também na espera visual no setor norte para aproximação, seria o número 3 ingressando a perna do vento pela direita, aguardando para a base, ok? Então vamos prosseguir para o 1-0 então, melhor. 1-0, sente. Pista 1-0, toda extensão, molhada, precipitação passada, 80 graus, meia dúzia nós. Tem um pouso autorizado. Papai, o meu, Sierra Uniforme, November. Beba. Vasco, a gente está interceptando, esperando o vento, 1-7. Pode interceptar a base, senhor? Porque ainda não, o tráfego já passou o marcador externo para evitar simultâneo com o mesmo. Quem mantém a do vento, só instante para a base. Sente. Passaria do 2231, decolou do Salvador 23-935, boa viagem. 1935, muito obrigado, boa tarde, boa noite. Boa noite, Oscar Tango Alfa, no solo 23, na qual estacionamento é o? O hangar da aerostática. 680, pista livre à esquerda, reporte liberando, solo aos 23. Obrigado, portaria de trânsito. Romeu Bravo Oscar, autorizado, presente para a base, chame na final no 7, baixar travado e cortando na medida possível. Positivo, Oscar. Contato radar na decolagem, subo nível 240 na saída MOMO e transição VATAP. Sente 240, tem restrições, MOMO VATAP. Solicita quando possível coordenação, voar direto barreiras para o 2231. Aguarde de coordenação, passarei 2231. Sente o número 2, mantenha. Mantenha, boa tarde. Torre 1-8, décimo 6. 8-6. Romeu Bravo Oscar, pista no 7, molhado, continua a aproximação, aguarde a autorização, sai texto cruzando o eixo no 028. 7, Romeu Bravo Oscar. Salvador, boa tarde novamente, o trip 5488, estabilizado o localizador. Ativo, tráfego avistado, no 2 para pouso, pista 1-0, informa o tráfego na curta, final da pista no 7, continua a aproximação, aguarde a liberação. 7, aguardando 88. Romeu Bravo Oscar, pista no 7, molhada, precipitação passada, 100 graus, meia dúzia nós, altímetro no 005, tem um pouso autorizado, cheque o trem. Baixar travado, Romeu Bravo Oscar. 3, 3, 8, 4. Salvador, eu vou 1612, passou no 50, boa noite. Prossiga com 1612. Voando agora na prova de top, passando 1160, perdão, passando 1150, sente a informação do voo. Sente, voo 1612, voo na prova de top, aguarde autorização para chegada a man. Voo 1612, descendo a identificação, desceu nível 060. Identificou, descendo 060, 1612. Meu Sierra Uniforme 90, no solo, aos 26, direita, próximo 29. 219, é liberal, Sierra Uniforme 90. Portão 3, aguarde, puxa. Guardando 925. Eu passo para os 231. Siga. Nós vamos precisar do desvio à direita, proa 325, para evitar formações aqui na proa. 235, por quantas milhas? Não, é 325, 325. Tem 325 por quantas milhas? Passaria 2231? Umas 37 milhas. Gente, livre de rio, passaria 2231. Ele está 180, autorizado, solo 26, frequência livre estacionar, chame pista livre, vamos agora. Ótimo. 3175, observa o pouso da TR da tripa após olhar e manter a pista 1-0, San 3175. 3175, após a passagem, alinhar e manter 1-0, 5-5, quando o trânsito da companhia taxiar mais à frente, ingresse via Índia, chame torre 18-62, no ponto espera. Após o trânsito da companhia, segue via Índia, torre, ponto espera, 755. Mike, na escuta? Serra de Palmas, novembro. Afirmo, novembro. Confirme a procedência? Procedência é Aracaju. Estoque arremetido é, desculpa, é Salvador, com estoque arremetido em Aracaju. Ah, tô ciente. Mantenha-se da Juliette, agora para prosseguir táxi, o Serra Uniforme, novembro. Quem quer mantenha-se da Juliette? Trip 5, quadro 88, no solo aos 27, libere primeiro à direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. 2, 1, 9, batalha. Via Pátio, Índia, correção, Juliette, Alfa, é, 1005 no ajuste, torre 1862, ponto espera. Juliette, Alfa, 1005, chamada torre 1386, tá, 350. Informação, Zulu, ele deu contato com o centro, cruza 200. Bono 601, assina identificação, autorizado de chegada Bonf, desça ao nível 060. 060, autoriza a prova do Bonf. Mantém a chegada, Gol número 01. Mantém. Pátio 1 e Lima, Mike, reporte Quebec. Gente, pátio Uno, Lima, Mike, reporte lá na Quebec, para no número aposentado. 3175 decolado aos 29, controle Salvador 119 decimal 35. 1935, 3175. Voo 1612, reautorizado 3000 pés, ajuste 1005. 3000, 1005, gol 1005, gol 1612. Controle Salvador, Tan 3175. Tan 3175, contato radar decolagem, subunit voo 380, saída da Elton São Dinero. Da Elton Dinero, só para o 380, da presente poderia voar direto da Elton? 1077, autorizado decolagem, pista 10, vento 090 graus, 0612 de nós. Livre decolagem na 0077. Nível 050, tá 3894. Gente, mantenha nível 050, tá 3894. Aí mantém, tá 3894. 755, autorizado alinhar e manter pista 10. Ali mantém 10, vou no 755. Gente, está agora chegado, vamos do na boa no meio, no 2, pro 1110. Trocar-se em 925, 1025, Índia Alfa, ajuste no 005, ponto espera torre, 1862, boa viagem. Índia Alfa, ponto espera 1866, chegando 925. 1-2, autorizado 2000 pés, ajuste 1-0, 0-5, autorizado sinal LS, aponto estabilizado. Autorizado 2000, reportando estabilizado, gol 1-6-1-2. Pode prosseguir após o SAP na descida, no perfil da Mari, para 3-8-9-4. 3-8-9-4, após o SAP, desça para 2000 pés, ajuste 1-0, 0-5. Faz estado 2000, estado 65, tá 3894. Controle Salvador, no 077 decola, 2200, dá eu bless. O no 077, contato radar, subo nível 360, saída da Elton São Blast. 360, o no 077. 3894, confirma indicada. 509, tá 3894. Recebido são para 2209, então 3894. Reduzindo. Autorizado decolagem, pista 10, vento 100 graus, 0612 de nós. Autorizado decolagem, 10, vamos 755. Cruzamento autorizado, frequência livre estacionada, tenha uma boa noite. E uniforme novembro. Olhe, muito boa tarde, AD 76720, transfere. 76720, acende a identificação, autorizado de chegada a Bonf, desça nível 070. Tá, Bonf, 0070, 6720, L. 1612, está na final estabilizado. 1612, complete final, chame torre 118, decimal 6. 18612, obrigado, até a volta. Está 3175, chame Recife 1288, alterna 1264. 1288, 1264, 3175. 894, desce para 2000 pés, ajustando 005, autorizado final ILS, reporte estabilizado. 2000 está autorizado, vai reportar até 3894. Controle Salvador, gol 9755. 1755, contato radar, suba nível 340, saída Gole, transição Gonza. Gole Gonza, 340, Gona 755. Autorizado decolagem pista 10, vento 090 graus, 062 de nós. O 601, reautorizado nível 040. 40, o 601. 26720, reautorizado nível 050. 1077, suba restrito nível 320. Restrito 320, 320, 9077. 1612, pouso autorizado, pista 10, o vento 100 graus, 0612 de nós. Tá autorizado pouso, pista 10, o gol 1612. Tá 3567, decolado aos 36, chame o controle, Salvador 119-35. 3567, boa noite. Salvador, boa tarde, 3567, avança cruzando 1500 da 3820 na Gole Fito. 3567, contato radar na decolagem, suba nível 380, saída Gole, transição Fito. 380, Gole Fito, 3567. Gol 1077, chame Recife no 288, alterna 1264. Na escuta? Prossiga 1077. Chame Recife no 288, alterna 1264, gol 1077. 288, 264, graças. Sete gol 1925, mantém a posição. Gol no 601, após pelô, desce para 2 mil pés, ajuste no 005. Autorizado sinal LS, após estabilizar, gol no 601. Reportará estável 601 para 2005. ILS está 3894. Está 3894, complete final, chame torre 118, decimal 6. 186, está 3894. Gol 1755, chame.